bem-vinda, você está entrando na Sala de Vigilância, quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A vigília não para. Como você já sabe, agora o Torre de Vigilância não existe mais e o podcast da Vigília é o Sala de Vigilância, um lugar muito mais aconchegante para receber nossos convidados e para o nosso debate nerd, não é mesmo? E nesse episódio vamos falar do DC Fandom, a celebração da DC Comics, que monopolizou o mundo nerd nas últimas semanas e que trouxe novidades como The Batman, trouxe o Esquadrão Suicida de James Gunn, novidades de Mulher Maravilha, do filme do Flash, série de TV e tudo mais, games também, que vamos falar aqui. Enfim, temos um assunto para mais de metro para esse episódio. Nesse episódio vamos fazer uma coisa diferente. Quando houve essa grande celebração da DC. Então nós temos nesse episódio o Misael Lima, nosso amigo e companheiro do canal SideQuest. Nós temos a jornalista Bruna Pacheco, o nosso editor de podcast Ederson Nunes e eu, âncora desse podcast, que vos digo, o DC Fandom veio com tudo realmente. E antes de entrar na treta, vamos lembrar os nossos contatos, que são Twitter e Instagram, @VigiliaNerd, youtube.com/VigiliaNerd, facebook.com/VigiliaNerd, e para lembrar que estamos no Apoia-se, então dê uma conferida lá no nosso grupo secreto, nossas produções, nossas promoções e nossas vantagens, para ser os apoiadores da VigiliaNerd. Apoia.se/VigiliaNerd, e vamos fazer nosso agradecimento especial a eles que fazem a Vigilia. Pare. São eles: Rodrigo de Oliveira, Carlos Monteiro, Ederson Nunes, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Pacheco, Jéssica Caminha Coferri e Liane Mosman. Obrigado especial a todos vocês, vocês são realmente excelentes. E agora, chega de papo, chega de introdução, vamos sim adentrar na treta, então sobe a vinheta porque o negócio vai ser cabuloso. Estamos ao vivo nessa live compartilhada com o pessoal do canal SideQuest, Misael, que fica desse lado aqui. Temos a Bruna, temos o Dé aqui. E vamos falar do DC Fandom. Então, quem entrar aí, por favor, já comenta, vê se o áudio está tudo certinho, se está tudo tranquilo. E já falem aí o que vocês acharam dessa monopolização do assunto aí no dia de hoje pela DC Comics, que, apesar dos pesares, andou demitindo uma galera nos quadrinhos ali, então foi meio que um time meio inoportuno, né? Por favor, se apresentem aí. Isso aí, eu sou o Ederson, vulgo El Nunes, o Jack Lack, que perdido, que... É sim. Eu achei muito normal isso ali. É o que eu esperava mesmo, que ia acontecer assim, farofada, assim, e enrolação, e como a gente já conhece, assim, nas Comic Con, os caras colocam os fãs pra falar, colocam as tatuagens dos fãs, os desenhos dos fãs, ficam inventando besteira, assim. E daí, quando a gente quer a notícia, o cara põe os atores jogando detetive, máfia, essas coisas. Foi foda. Mas eu entendo que eles têm que ter conteúdo pra encher. Quanto tempo foi? Tem umas 12 horas de conteúdo? Nem isso, acho. 8 horas, mano. 8 horas. Eles tinham prometido 24. Mas eles viram. Claro, vai ter eventos até domingo, parece. Eles viram que não ia dar certo, porque eles queriam fazer tudo meio conjunto. Só que daí a galera não ia ver as séries meia boca, eles não iam ver a parte dos quadrinhos, iam ficar só no cinema, então ia ficar monopolizando um assunto enquanto eles queriam falar outras coisas. E acho que eles fizeram certo em dividir. Teve bastante conteúdo de todas as mídias, vamos dizer assim, né? Foi bem, bem repleto de alternativas pra quem gosta da série do CW lá, do Flash, eles falaram bastante, Titãs, da Netflix, todas as séries mais, as coisas mais conhecidas da TV, pelo menos eles falaram certo. Vamos seguir a lista de como foi o dia, assim, com os principais, pra gente ter um cronograminha aí. Pessoal, que a nossa live sendo compartilhada aqui entrou um pouquinho depois da apresentação do Robson, mas nós temos o pessoal do Vigília Nerd, então o pessoal que está nos assistindo da Vigília Nerd, eles são aquele site parceiro nosso, a gente já gravou vários vídeos com eles, a gente fez vídeo do Oscar com eles, e a gente está participando aqui porque eles vão saber comentar sobre muitos outros assuntos, já que eu particularmente acompanhei só alguns assuntos que me interessavam. E a gente vai poder comentar melhor. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que apareça também no chat mais facilmente, comentem também no chat deles lá, que daí já sai direto na live. E eu, quando tiver alguma oportunidade, se vocês comentarem aqui no chat, eu passo pra eles também. E só pra dar um começo aqui, o Vitor Pessoa perguntou o que a gente achou de Arlequina. Eu perdi esse anúncio da Arlequina, mas eu sei que foi da animação dela. Animação. Eles não mostraram muito animação. É. Não foi, assim, num grande anúncio, né? Aquela animação que tem a Kelly Coco como a dubladora, mas não foi, assim, nada de espantoso, assim, digamos assim. Uhum. O primeiro painel foi da Mulher Maravilha, né? E aí foi bem legal. Eles chegaram como se tem que começar um evento, né? Começar com tudo, botar o clima lá em cima. Então eles trouxeram todo o elenco lá da Mulher Maravilha e trouxeram um trailer final. E um filme que já deveria ter estreado, né? Não fosse a nossa fatídica pandemia, né? E cara, foi muito bom esse trailer, eu gostei. O pessoal, a gente já fez uma piadinha ali com o Cats, com a Mulher Leopardo, né? Mas, cara, eu gostei bastante do trailer. Já teve meme. Já teve meme, em 2 minutos de trailer já nasceu meme. Na verdade, foi um trailer que ele não trouxe muitos elementos, eu acho. Que a gente já não tinha visto, assim. Ele é um pouco filme que tá pronto, né? É, exato, é um trailer do tipo, o filme vai estrear, gente. A gente tem material. Fiquem calmos que o filme vai sair. Foi isso que me pareceu esse trailer, mas foi legal, assim, pra gente dar uma aquecida também pra chegar pra Mulher Maravilha. É, foi bem legal. A gente tem que lembrar que eles já lançaram os 3 trailers. No ano passado, na CCXP, eles fizeram um painel que foi o melhor painel da CCXP, assim, em termos de empolgação com o público, interação. Então, eles já tinham mostrado muita coisa do filme. E como eles adiaram tanto, e aí começa a quebrar o planejamento de marketing da turma, né? Eles falam, não, agora a gente tem que tem que botar a Mulher Leopardo aí que não apareceu. Até a certo ponto ia ser surpresa, né? Não sei se eles iam revelar. Se tivesse o cronograma certinho, mas, enfim, temos uma surpresa, temos uma coisa nova, né? E eu quero muito saber como eles vão explicar, não sei se vocês já viram essa situação em algum comentário aí na internet, alguma teoria na internet, mas como é que eles vão explicar a volta do Steve Trevor? Ah, eu entendi pelo trailer, assim, que o personagem do Pedro Pascal, eu não tinha visto o segundo trailer, eu vi hoje, antes desse novo, que eles geram uma coisa que traz seus desejos à tona, assim, pra todo mundo, né? Tipo, uma pandemia de teu desejo vai ser realizado. Pandemia não usa essa palavra. Pelo amor de Deus. E aí, pelo que eu entendi, era o desejo dela ter ele de volta, e o desejo da personagem da Kristen Wiig lá, a Mulher Leopardo, é ser poderosa. Pelo que eu entendi do trailer, é isso aí. Ah, então provavelmente vai ser aquela velha história de ter que aceitar o luto da morte, etc, que é mais importante. Porque de qualquer jeito ele não aparece no futuro, então a gente já sabe que ele não vai sobreviver, né? Pois é. Eu acho que nem tá vivo, mas... Acho que ali é só uma miragem. Da cabeça dela, ou... Uma despedida. É, uma coisa assim, uma coisa da cabeça dela, acho. O que já me irrita muito, porque uma das coisas que eu menos gostei em Mulher Maravilha foi que ela fez tudo em função desse homem, e esse desgraçado desse homem apareceu de novo. Então isso me irrita muito, porque eu já tô com umas expectativas mais baixas por causa do foi tão bom ele ter morrido no primeiro filme. Exato, eu acho que já tinha fechado o ciclo dele, assim. Exatamente. Na minha cabeça. Acho que o ator tinha um contrato, eles queriam usar ele de algum jeito. É, o ator... Podia fazer mini flashbacks gigantes com ele. No fim da casa. Aí, ó, DC. Será que vai ter volta no tempo aí? Vai ter... O que eles vão criar para o cara que se estourou? Porque o primeiro filme se passa na Primeira Guerra, não é? Sim. E agora o segundo nos anos 80. Os caras não estaria vivo nem que ele quisesse. É, ele até comenta alguma coisa, tipo, alguém comenta, você não mudou nada de Diana. Tipo, ficou uma coisa meio assim. Né? Será que ele é um viajante no tempo, Dé? Olha aí. Aí da pira, né? Aí é mais um da não! Minhas coisas aí. A gente vai ter mais uma lista de viagem no tempo. Chega disso! Já tem na Marvel, agora vai ter que estar na DC também. Você vê que tem Flash aí pra mim, né? Também. Vai ter Flashpoint, Vai ter. Não tem essa. O Dé vai ter muito conteúdo pro podcast de viagem no tempo que ele lançou. A gente vai ter a lista 68 de viagem no tempo. Porque nunca vai acabar a sua lista do Dé. Tem três de filmes. Não sei se vocês comentaram, quando é que foi anunciado isso, mas eu vi que ia ter um live, foi anunciado um live action do Super Choque, né? É, primeiros movimentos, assim, bem precário, assim, eles pensaram, não temos nada do Super Choque, então vamos anunciar que vai ter, mais ou menos isso, assim, não teve grandes detalhes, assim, mas estava na hora, pois né, vamos combinar. Depois do Aranha-Verso, mais Morales. Forte. Pois é, eu acho que ele tem uma fanbase bem forte aqui, mas no Brasil, mas eu não sei como é que é nos Estados Unidos, se ele tem essa vibe toda, porque a série durou pouco tempo, a série durou acho que o quê? Duas, três temporadas e foi cancelada e não foi muito adiante, né? É. Em geral. E aqui assim, marca muito, né? Porque o que passa ali naqueles programas de TV antes do almoço, sempre marca, né? Então... O cara já não existe mais esse horário. Não existe mais. É, mas tá nos nossos corações esse horário aí, tanto pra TV Globinho quanto pra SBT, a TV gente Colosso. Lembra de tudo. TV Colosso. Tem muita coisa. Mas ainda falando de Mulher Maravilha, gostei que eles mostraram mais Temiscira, né, a ilha de Temiscira, né, foi uma das partes mais gostosas de se assistir no primeiro filme. A gente vê ela, a atriz Mirim, de novo, com correndo ali no trailer, então gosto disso. Vai ter como encaixar também a Robin Wright, né, no filme, a Connie Nielsen também. Connie Nielsen, Então, essa parte aí, cara, eu veria um filme só com essas Amazonas guerreiras. Um spin-off. Fica a dica aí desse. Podia ter. E aí eles foram pro Warner Games, né? Eu não gostei só pra comentar, só pra finalizar o Mulher Maravilha, mas é que eles usaram eles pra tudo, né? Eu acho que eles tiraram couro hoje do elenco de Mulher Maravilha, da Mulher Maravilha dos anos 70, que apareceu umas três vezes, e do Jim Lee, que o cara deu o pau pra toda a obra, né? O coitado do cara, né? O dono da DC, né? Virou dono da DC agora, exatamente. É o dono da DC. Mas foi o único que sobrou dessa demissão deles, né? Então, bota o Jim Lee ali. Mas dos games, eu gostaria de comentar um pouco, porque foi por isso que eu assisti basicamente o fandom de hoje. Eu achei que eu tava bem curioso pra ver. Eu joguei os três jogos da série original do Asilo Arkham. É, Asilo Arkham, Arkham City e o Arkham Knight. E eu joguei também o Arkham Origins, que é o do Wii U, que foi o único que saiu pro Wii U, e que é o desse estúdio que vai fazer agora esse primeiro jogo que foi anunciado, que é o Gotham Knights, né? Gotham Knights. Eu gostei da ideia. Achei legal também. Porque tu usa eles co-op bastante no Arkham Knight. Eles são... esses personagens, assim, te ajudam nas lutas, então tu vê que vai ter um negócio meio co-op que tu vai poder usar entre eles também, e vai meio que replicar também a ideia do que eles vão fazer agora no novo jogo da Rocksteady. Só que esse estúdio de Montreal é um estúdio menor, é um estúdio pequenininho da Warner, e ele não costuma... os jogos dele não costumam ser grande coisa, assim. O Batman Origins era só a mecânica que a Rocksteady criou para os Arkham, que eles adaptaram e fizeram um jogo que é considerado o jogo mais medíocre da saga até agora. Apesar de eu achar que foi um jogo bem legal, assim, bem... é bem qualquer coisa, mas é legal apesar de tudo. E E eles não têm muita experiência em jogo grande, assim. Vai ser a primeira vez que eles vão tocar um projeto por conta. Mas dá pra ver que eles aproveitaram a mesma engine que a Rocksteady vai usar no Esquadrão Suicida. Porque vai ser, de novo, quatro personagens lutando ali e tal. Só que dessa vez vai ser sem o Batman. Já que o final de Arkham Knight dá a entender que o Batman se aposentou de vez, né? E aí, nesse trailer, eles dizem que o Batman morreu, né? Eles dizem que o Batman morreu e aí eles vão ter que se virar agora. Então, achei bem legal esse plot aí. Porque, cara, tem esses personagens realmente são sempre, tipo, sidekicks mesmo, né? Mas, pô, faz um jogo com a Bat-família aí que funciona demais, né? E com todo esse respaldo e todo esse retrospecto passado que eles têm com esses jogos que são incríveis, né? Só pode ser um jogo legal também. Eu gostei de tudo que eles mostraram ali do gameplay, gostei do trailer também. Então, cara, fiquei assim, ó, me coçando. Eu não sou tão gamer quanto o Misael, mas Mas eu recomendo jogar os originais. Eles têm todos eles pro PlayStation 4 ou qualquer outro sistema, PC também tem. E principalmente o Arkham City, assim, é um jogo gigante e é Gotham como... Tipo assim, é Gotham perfeito, assim. É tipo, como tu sempre imaginou Gotham, tu joga aquele jogo, tu tá dentro de Gotham, tu é o Batman, os comandos são super responsivos, a Mulher-Gato é super bom de lutar com ela. E o Arkham Knight, que é o mais novo, apesar de ser muito bonito, ele caga demais quando tu tem que usar o Batmobile. O Batmobile é horrível de usar. Essas críticas que eu ouvi também, É irritante porque ele te diz assim, ó, tu tem que usar a porra do Batmobile. E tu, tipo, cara, não quero usar a porra do... Não, ele tem que... Aí ele te obriga a usar a porra do Batmobile. E é chato de usar aquele negócio. Mas, inclusive, o boss final é só no Batmobile. É ruim pra caralho, assim. Mas é um jogo bom, apesar de tudo. Mas não bate o Arkham City, que é, assim, fora de série. A luta com os vilões é muito tri. Porque tu vai enfrentar o Dr. Freeze, não é só tu chegar dando chute na cara dele. É, tipo, ele aprende com o que tu fez com ele. E tu não pode atacar ele da mesma forma duas vezes, senão ele te derruba. Então, tu tem que achar jeitos de derrubar ele sem ele... jeitos diferentes de derrubar ele toda vez. Então é bem, bem interessante. Tem uma AI por trás, né? Aham. E aí a gente teve o painel do Flash, que foi também um pouco pobrinho. Deixa eu ver se eu consigo botar alguma coisa aqui na tela. Eu tinha separado umas fotinhos. Vamos ver. Do Flash da série. Não, Flash filme, Andy Muschietti. Ah, esse eu pulei, esse eu não vi. O Andy Muschietti vai... Não viu? Esse foi cedo, né? Não vi. O da Andy Muschietti eu vi, achei massa. Basicamente, eles mostraram eles falaram do filme, né? Que vai ter a questão do Batman e vai ter o encontro desses personagens. A roteirista comentou que o Barry Allen, ele é o cara que perdeu o pai, perdeu a mãe, né? O Batman perdeu o pai, os outros personagens perderam o planeta, como o Superman, né? E aí ele é o único que pode fazer alguma coisa pra isso acontecer de novo. Aqui, vou ver se funciona aqui. Acontecer de novo. É o único que pode fazer as coisas mudarem, né? Entendeu? Não acontecer de novo, na verdade, acontecer. Eu ia ficar com pena deles. Refazer a história, né? Ah, tá. Refazer a história, né? Recontar a história. Eles falaram um pouquinho do Flashpoint, mas eu gostei do Andy Muschietti, porque eu gostei muito do trabalho dele em It. Uma coisa só que pode ser uma crítica meio pra esse filme do Flash, já de antemão, assim, que a gente provavelmente vai ver alguma coisa mais tarde, é o fato do problema, da gente tá tendo esse problema do problema não, mas o fato do Batman ser um dos personagens do filme dele. Então eles vão fazer uma relação meio Homem de Ferro, Homem-Aranha. Já ficou um pouquinho no Liga da Justiça, assim, né? Eu não sei se eu gostei muito disso, não. Eu também não. Parece o mesmo tom, assim, da relação. É que já mata o Flash, né? Tu bota o Batman do lado dele, já mata o Flash. Já mata, porque ele rouba a cena, né? E ainda se eles botarem mais de um Batman, como eles já confirmaram, o Ben Affleck e o Michael Keaton, que eu até achei que eles iam aparecer em algum momento, em algum painel. Tinham confirmado o Val Kilmer, inclusive, para o evento. Não deram as caras ali, né? Então, não sei. Uhum. Talvez fique para esse segundo bloco aí que eles estavam falando. Veremos, veremos. Mas basicamente é isso. Vamos ter o Flash com uma correção, devida correção do seu uniforme, né? Que o Zack Snyder fez aquela coisa incrível, que é ruim demais, né? E agora a gente vai ter um uniforme mais padrão, né? Um uniforme que a gente conhece, que é mais habitual, não é aquela semi-armadurinha de Power Ranger, né? Do Ezra Miller. Eu gostei, eu gostava daquela armadura dele, na verdade. Não, mal utilizada. Eu acho estranha, mas de repente eles deveriam ter uma explicação para que ela ser assim. E daí não teve explicação. Eu acho que eles iam usar o Flash na série. Eu gosto do Grant Gustin, eu gosto. Inclusive, quando eles fizeram o crossover, eu achei, pô, deixa o Ezra Miller na série e traz o Grant pro filme, cara. Aí fica legal. Ah, ia ser demais, mas não tem culhões pra fazer isso. Ah, isso ia ser incrível. Isso ia ser incrível. Na verdade, se a gente parar pra pensar, nem a Marvel nem a DC aproveitam muito a série de TV deles, né? Eles tentam meio que manter assim, não, vocês ficam aí e a gente fica aqui. Não, vocês podem dizer que vocês estão no mesmo universo que nós, mas... Tá, vocês estão, vocês estão no mesmo universo. Né? Tipo, nunca reconhecem, tipo, mas sim, vocês estão. Eles mudaram muita coisa nesse caminho, né? Quando eles começaram com Agents of S.H.I.E.L.D., tinha todo um lance de entrelaçar, só que daí eles se quebravam a cabeça para poder juntar o que eles estavam fazendo com os filmes e botar um teaserzinho ali, um teaserzinho aqui. E sabe, tipo, que não, no final das contas não fazia grande diferença, né? Tu achava, legal. Sim. Mas não era uma coisa que atraía do cara do filme pra série, né? A Netflix também, Coisa de fã nichado. Aí a Netflix também botava lá o jornal da Guerra Batalha em Nova York e tal. Mas também não tinha... Mas a DC já chutou pra cima, né? Disse que é multiverso e é isso, né? Tem que ser, né? Acho que tem que ser. Acho que eles acertam nisso. Acertam muito. Desculpa, mas é que eu acabei de ver aqui que eu tô transmitindo em duas lives ao mesmo tempo aqui. Por isso que tava dando problema na minha live. Como é que deu isso, cara? Não faço ideia. Eu não sei, cara. Eu vivo muitas vezes. É, eu tô tipo... O pessoal tava reclamando aqui e eu fiquei tipo, não, mas eu tô só com uma live e minha transmissão tá em vermelho aqui. Aí agora eu vi, não, realmente eu tô em duas lives. Então vou cancelar essa segunda já, mas só pra corrigir esse problema. Eu não sei se tu quer aproveitar, já que tu falou do Zack Snyder e dar um pulinho pra essa parte aí, ou tu quer continuar seguindo o que aconteceu aí? Vamos deixar, porque é um assunto mais quente, né, vamos deixar mais pra depois aqui. Eu acabei babando aqui, tem até uns comentários aqui pra gente colocar, ó. Sim. O canal Tudibão. Canal Tudibão aqui falou bastante coisa ali da Mulher Maravilha, eu acabei perdendo aí, desculpa aí para os amigos do canal Tudibão. Pensar que o filho do Clint Eastwood recusou o papel de Steve Trevor, e foi para o Esquadrão Suicida e flopou, né? Ele concordou também com a nossa atriz Mirim lá de Mulher Maravilha, né? Que é incrível aquela menina. O que mais que tivemos de comentário aqui? 1964, Batman, Robin, Batwoman, Batgirl, Race, Batcão, Batman Mirim. isso ali, cara. E aí eles tinham que botar no game, como a gente falou. Hoje tem outro significado. Hoje a Bat-Family é mais violenta, digamos assim. Né? O negócio é mais punk. E aí, depois do painel de Flash, a gente teve... Os comentários. Tem os comentários. Oi? Aqui, o pessoal fez alguns comentários aqui, mas perguntando aqui, será que a Arlequina vai estar no Mortal Kombat, no pack do Mortal Kombat 11? Eu acho que é possível, porque... Não, mas é verdade, porque já teve um anúncio que vai ter 4 personagens da DC Comics que vão fazer parte desse Mortal Kombat, então é bem provável que sim, ela possa aparecer. E o Andrei S. comentou aqui que o jogo do Esquadrão parece da hora. A gente vai falar mais de jogo do Esquadrão quando chegar na hora ali, mas realmente. Mas vocês podem deixando as perguntas aí também, pessoal, que eu vou lendo aqui conforme a gente vai avançando na live. Próximo assunto aí, próximo comentário de vocês aí. Mas não mostrou nenhuma cena do filme do Flash, não teve nada, né? Não, não teve nada. Teve só uma arte conceitual do novo uniforme ali, foi isso. Ah, tá. Galera, eu só fazer um negócio aqui que eu tava com o som duplicado aqui que eu me deu um bug no cérebro aqui. Boa. Deu um tilt. Abriu outro canal aqui, outra, outra aba ali e começou a falar tá com dois Misael, dois Misael, dois Bruno falando, ui, o que que tá acontecendo? Ah, tá uma boa, tá foda aqui. Você achava? Universo 2. Depois, dois. Cara, a gente teve talvez o melhor painel aí da noite, ou o segundo melhor, vamos lá, vamos equilibrar as expectativas aí, que foram os painéis, foi o painel do Esquadrão Suicida, né, cara? Isso ali foi algo assim, ó, eles trouxeram todos os caras, todo um elenco gigantesco, né? Eles tiveram que fazer um layout tipo estádio ali para caber todo mundo. Aí eles finalmente, foi legal, que eles revelaram, né? Revelaram todos os personagens, algumas a gente já previa, né? Cada coisa, meu, tá bom. Cara, mas sabe o que é bom? Eu achei maravilhoso essa parte, porque eles mostraram bastante, assim, tipo, eles fizeram uma apresentação do making of, que eu achei que ficou bem legal, assim, o James Gunn falando. Sim. Porque, particularmente, eu não gosto muito do Guardiões da Galáxia 1, eu gosto mais do Guardiões da Galáxia 2, eu acho que tem um pouquinho mais de desenvolvimento sentimental, principalmente nele. Mas eu não gosto muito, eu tava meio assim com o James Gunn. Só que ele no Esquadrão Suicida, acho que ele vai fazer algo interessante, porque vai ser um filme censura de 16 anos, né? E ele botou um monte de personagens que ninguém se importa. Então eu acho que vai ser legal, porque ele vai fazer vai ter uma matança ali, assim. Né? Eu acho que vai ser uma farofa. Vai ser uma farofa. Mas olha o visual, né, do que ele fez, assim, e aí foi legal porque eles conseguiram casar no painel várias colagens de páginas dos quadrinhos, dos personagens, e realmente tu olha aquilo e tu olha o filme como tava, com as vestimentas, os uniformes, era galhofa, e que tu fica, nossa, cara, como eles criaram esses personagens aqui, né, aí o cara bota o Michael Rooker, né? Bota o Sean Gunn, que vai ser o Doninha. Doninha, muito bom. O Doninha. Tem o Bolinha, que é o rapaz lá do... Polka.man. O Polka.man. E ó, o Peter Capaldi vai ter também. O Finker, né? O Pensador. O pessoal já está comentando aqui do canal Tudo de Bom também. E, cara, que bizarrice. É. E temos a Alice Braga. Mas... Alice Braga perdido Alice no meio. Braga. Alice Braga tá na Marvel, tá na Fox, tem todas. É verdade. Alice Braga me pareceu um personagem bem, assim, randômico, digamos ali, bem aleatório, sem muito, né, teor, assim, o nome dela é Sol Sória. Alice Braga vai ser igual o Rodrigo Santoro em Power, assim, tipo, não vai fazer sentido nenhum ela tá ali. Pra morrer mesmo. Tadinha. Novos Mutantes, ela tem um protagonismo interessante em tudo que a gente já viu até agora, né? Novos Mutantes nem existe, o que tá falando? Esse filme é uma lenda. É que o Robson, ele tá esperando muito esse filme, eu acho que ele dorme e acorda pensando nesse filme. Ele é a única pessoa do mundo que tá esperando esse filme. Eu tenho um pôster desse filme autografado pela Alice Braga, então meu sentimento por esse filme, ele é muito alto, muito grande. O pôster é de 2002. Ela ainda era conhecida como filha da Sônia Braga. Nossa, é filha. Ela é filha, né? Sobrinha, né? Mas as pessoas não sabem que no Brasil eles acham que é filha. Eu também, eu tinha esquecido disso agora, eu achei que era. Não, cara, ela tá mandando bem, e ela tá com uma carreira bem legal lá em Hollywood, tá fazendo um monte de coisa. Sim, tá. Ela é protagonista da própria série, né? Então, vamos... Muito respeito aí pela menina Alice Braga. Eu achei bem legal que ele é porque eles não apagaram tudo do mapa, né? Eles continuou com a Margot Robbie, com o Joel Kinnaman, né? Esses que eram atores que acho que compraram a bagunça do James Gunn, acho que eles compraram, acho que foi não legal. Não falaram mal, né? Não falaram mal, assim, e o... é legal ter a Arlequina, né? E o cara que faz o Kinnaman lá também, ó. O Rick Flag. E a Viola Davis também, né? Comprou também. Pô, vai ter o Idris Elba como um personagem muito B, né? O Idris Elba, vamos ver, ele é o sanguinário. É. Idris Elba aqui também, né? Já vem de um filme B chamado A Torre Negra. Já eu faz acho uns que 3 anos. A gente viu hoje, assim, dá quase um gostinho de que a gente vai esquecer o primeiro, o Esquadrão Suicida, assim, vai ficar para trás, a gente vai conseguir. E com certeza. Eu sinto isso no meu coração, assim, vendo o que a gente viu hoje. E com certeza vai ter um momento zoação no filme 1. Vocês já viram aquele filme Super? Foi ele que dirigiu, né? Com o Rainn Wilson. Sim. Tem um momento que é carnificina total. Tem um momento que é carnificina total. E eu tô achando que ele vai repetir esse formato ali. Num determinado momento, Michael Rooker vai pro pau, o Doninha vai pro pau, o Bolinha vai pro pau. Tem Ele tem dois filmes outros que ele fez que são bem sanguinários. Um deles é o que ele escreveu junto com o Snyder, que é o Madrugada dos Mortos. E o Seres Rastejantes, que é um filme gore, protasto, assim, né? Que daí é bem isso aí que ele não consegue fazer na Marvel, né? Porque a Marvel, ela tem, tipo assim... É. A Disney não deixa, né? A Disney baixa. É, fica só com a parte musical aí. Sufoca o teu eu artístico. Se for pra cantar, tá tudo certo. Não pode matar, só pode cantar. Exatamente. Pode, videoclipes não pode matar, né? E ele tá ali também, produziu o filme que eu achei demais lá, que é o Brightburn, Filho das Trevas, né? Que tô louco pra que tenha uma continuação, assim, que foi um filme muito massa, muito massa. Eu gostei bastante. A GG Finelands perguntou qual filme desses que foram apresentados hoje que vocês estão mais ansiosos pra ver. Eu acho que é o Esquadrão Suicida e o The Batman, né? Esquadrão Suicida. São esses dois também. É o Batman ali. Vamos chegar no Batman, foi forte. Ô, ninguém vai falar Snyder Cut, hein? Olha aí. Mas eu tenho uma defesa pra fazer. Eu tô esperando. Vamos lá. Mas tá longe ainda, tem coisa ainda, né? tem coisa. A gente tem que falar que tem o Nathan Fillion também nesse filme, né? Ah, tem o Nathan Fillion, é verdade. Fillion, muito bom. E tem também o personagem que vai ser o Dardo, que é o Flulaborg. O cara muito estranho também. E quem é que vai ser o King Shark? O Steve Agee, ele fazia New Girl. Sei quem é. E tem um cara que o Misael adora também, que é o Jay Courtney, o Capitão Boomerang. Esse cara, olha. Esse também cara ficou, né? Esse tem o toque de Mirdas, tá ligado? Que tipo, ele toca de uma merda. Quem é que ele é o cover mesmo? Ah? Quem é que tu confundiu ele? Tu falou que ele era muito parecido com alguém. Não lembro. Eu? Ele tava. Tu confundiu ele com outro cara. Não, mas não tem como não confundir, o cara é igual. Eu tô ligado, eu tô confundindo com aquele outro cara que fez o Planeta dos Macacos, que eu não vou lembrar o nome, que fez Alaska. Igual. Que é igual a ele. Era com ele que eu confundia. Mas só pelo nome, que eu não lembrava o nome da pessoa. Mas Os dois são... O cara do cemitério maldito, eu confundi. Jason Clark. Depois eu lembrei que não era. Jason Clark. Também é outro cara que tem o toque de Mirdas. Tudo que ele tem. Toque de Mirdas, exatamente. O que ele faz é palha demais. Inclusive, ele vai estar naquele filme novo da Netflix, e aí ele que vai cagar o filme, né? Pra variar, né? Tá, então, pela nossa ordem, agora é o Snyder Cut, galera. Agora nossa, que rápido. Tem mais nada naquelas 3 horas entre Superman Returns. Tinha marcado ali para 5:30 um painel surpresa. Pá, aqui vai. Vou anunciar um negócio foda. Não teve nada. Vai ser uma coisa nova, né? Não teve. Teve um documentário sobre o Joker que eu até achei estranho porque eles mostraram Jared Leto. Eu achei que a gente tava tentando esquecer isso. Eles mostraram todos, né? E bastante entrevista com o Jack Nicholson. Eu achei bem legal. Quero assistir. Bem focado no Jack Nicholson, bem focado no Christopher Nolan, e aí quando chegou no Jared Leto, foi o Jared Leto, eu fiz o Jared Leto. Rapidinho, assim. Passa. E aí, cara, o Misael, eu sei que gostou do trailer do Zack Snyder. Gostei. Eu não gosto de Liga da Justiça, eu não gosto de Batman vs Superman, foram os dois filmes que me fizeram ficar puto da cara com a DC, porque eu comecei lendo Marvel. Aí eu enchi o saco de ler Marvel, comecei a ler DC e eu gostava mais de ler DC do que de ler Marvel. Apesar de ter, no final das contas, começou a ficar repetitivo também. Mas eu tava com fé do Batman vs Superman, eu tava com fé que ia ser o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Não foi. E aí veio Esquadrão Suicida e veio Liga da Justiça. Mas eu gostei desse trailer do Snyder Cut. Eu achei que eu ia poder ficar falando mal aqui. A gente ia ficar xingando todo mundo junto, mas eu gostei. Fora o fato que o Snyder só conhece 10 músicas, como lembrou um amigo meu, porque ele já usou Hallelujah em um ótimo. Então, quando não. Começou aquela música, eu pensei, não pode ser, porque na hora na minha cabeça veio Shrek. Eu pensei, não pode ser também. Que eu tô relacionando com o Shrek. Eu não posso estar relacionando isso com o Shrek. Eu pensei quase botar no mudo, porque eu não podia. Não podia que eu tava relacionando com o Shrek. Não, as músicas são horríveis. É. A música foi uma decepção nesse teaser aí. Não tinha nada a ver com o trailer. Absolutamente nada a ver. Não, porque começa o teaser. Começa o teaser. Essa música que eu gosto. Põe, fecha aí com essa música que eu gosto. Começa o trailer com o Darkseid, sabe? Já tinha que ter deixado pro final. Pra... Mas, né? E ele não tava bem editadinho ainda. Ele tava meio com uns probleminhas ali de renderização e tal. É, deu uma melhorada no Lobo da Steppe. Deu uma melhorada no Lobo da Steppe, eu gostei. Vai aparecer o Superman, que era uma coisa que a gente queria, né? Mais o Super-Homem ali, o traje preto, né? E aí a gente vê os problemas que tinha no corte que eles divulgaram antes, né? Porque tem aquela cena do Alfred, Jeremy Irons, assistindo ali que seria um semblante ali do Superman, que tinha nos trailers do filme original, o filme que foi para o cinema. E que na hora do filme não apareceu. Tava no trailer e não apareceu no filme. Então, quer dizer, tu já via que tinha uns problemas ali, né? Apareceu isso agora nesse teaser de novo e apareceu o que era realmente o Superman. No primeiro trailer a gente ficava tentando interpretar quem era, né? E aqui ficou legal. E aí, às vezes que aparece ali o Superman sofrendo ali, aquela parte é bem legal. Mas, cara, realmente a música me tirou do clima desse trailer, né? E por que que... E por que que o trailer é formato VHS? Alguém me explica isso. É de tubo. É por causa do... acho que foi porque é na HBO Max e tal, e eles quiseram fazer uma piadinha, porque HBO era, tipo, o canal que passava os filmes. Eu acho que foi por causa disso, mas pra mim eu não tinha notado isso. Mas eu achei uma coisa engraçada que mostra uma cena com o Flash e não tem uma piada. Eles cortaram as piadas. Sim. Tem menos piada, né? Parece que esse trailer foi tipo assim, eles fecharam o trailer assim, parece que não teve nenhuma revisãozinha, porque não parece uma coisa final, não sei, me deu essa impressão. Talvez foi a música que me incomodou, mas me parece que eles fecharam o trailer pra não passar. Essa impressão que eu tenho, assim. E a música me incomodou também no Liga da Justiça, e no The Batman também já me incomodou também. Não, no The Batman eu gostei. Mas o formato, que vai ser 4 episódios de 1 hora, né? Ah, isso é legal. Ah, é? Eu não sabia disso. Sim, isso eu achei legal, porque eu vou fazer um comentário aqui, que só eu poderia fazer esse comentário nessa live, mas eu gosto desse formato, porque, por exemplo, eu tô assistindo a série da Abby, e eu vi o filme da Abby ano passado, mas é porque eu acho que a gente consegue, tipo, o filme, ele é um recorte, então a gente consegue aprofundar muito nesses episódios que estendem a Globo, faz isso com a Globoplay. E eu acho que funciona, assim. O que eu assisti, aquele 10 segundos para vencer, também fizeram a mesma coisa. E funcionou muito. Então, quando eu vi que iam ser 4 episódios de 1 hora, eu fiquei feliz, porque eu acho que pode funcionar legal, assim. Mas tem dá pra dar. Essa é uma ideia que foi copiada do melhor filme do IMDb de todos os tempos, que é O Auto da Compadecida. Que fez isso já em 1990, 2000, começando 2000 ali. Exato. A Globo faz isso e a DC vai lá e copia. A Globo aí, faz ó, e copia. A Globo, o Brasil cria, o estrangeiro copia. É o meme aquele. Foda, cara. A gente tá sempre sendo roubado por esses estrangeiros, olha. E é legal isso, porque o rumor era de que pudesse ter até 8 episódios, né? Mas 4 eu acho que fica legal, fica bom. E eu gostei, assim, achei legal as cenas novas que foram incluídas. Eu acho que a estética do Zack Snyder é muito legal. Sempre gostei bastante, e o pessoal muito encheu o saco, acho que um pouco dela, que ela era muito escura, que ela era muito desaturada e tal, mas ele tem aquela coisa de fazer aqueles enquadramentos de quadrinhos que são bem épicos, assim. problema dele é construir uma história com isso, né? Mas eu acho que com 4 horas e um episódio por 1 hora por episódio, dá pra fazer um desenvolvimento legal dos personagens. Porque é foi por isso que eu fiquei animada. Eu acho que foi isso que eu fiquei mais animada quando eu vi que ia ser uma coisa mais extensa. É, vai detalhar bastante também a parte ali do ciborgue que apareceu sofrendo em determinado momento, né? Ele falou, tem a parte que o pai dele morre ali, né? Então, vai ter a parte que eles cortaram, que é o Flash salvando a namorada Iris, dele. Iris West. A Iris apareceu ali mesmo, né? Verdade. Então, tem umas partes bem legais. E também tem um trecho que já vazou um tempo atrás, que é um cara que é um militar que já apareceu em Superman, que faz às vezes de caçador de Marte, ele é um transmorfo, então ele se transforma na Martha Kent e conversa com a Lois Lane, e aí quando ele sai, ele se transforma para o militar e depois para o caçador de Marte, sai de cena, assim. Então, massa. Se não tiver isso, aí já vai estar errado. Já vai estar bem errado. Não, mas realmente, tudo que foi tirado vai estar ali. É, tudo que foi tirado vai estar ali. Ele vai, pra ele bem vai ou pra mal, né? Assim, pra bem ou pra mal. É, ele vai ter que decidir se ele vai fazer, se ele vai dar continuidade àquela cena que não teve sentido nenhum do... que eu acho que foi do Batman vs Superman ainda, que é o Ezra Miller voltando do futuro pro passado. É, né? Sonho. Ele fala porque aquilo ali foi um gancho que foi e não foi pra nenhum lugar, né? Então, tipo, de repente eles vão ter que aproveitar, porque essa é uma das maiores críticas também do Liga da Justiça. Foi estabelecido e nunca foi adiante, tá ligado? Nunca foi adiante. Mas vai ter em Flashpoint, porque já confirmaram o Ben Affleck, né? É, pode ser. Ah, aí, ó. E o bigode. Pode ter. E o bigode. Que bigode? O bigode do Henry Cavill. Ah. Não, mas é que foi pros reshoots, né? O bigode foi por causa dos reshoots, então. Ele disse que não vai usar nenhuma imagem. É, ele vai dizer que não vai usar nenhuma. É, não dá. Vamos ver, vai ser curioso. Vai ser bom, que já que é uma minissérie em 4 episódios, a gente vai poder fazer review pós-episódio, falar bem mal, e aí a gente pode ganhar bastante visualização e inscritos e dinheiro no YouTube. Obrigado, Felipe. Vou ficar rico com isso. Fica ideia pra vocês aí, ó. Aproveitem. Aí descer, o pessoal perguntou aqui o que é o Flashpoint, só. O Vitor Pessoa perguntou o que é o Flashpoint. O Flashpoint é uma saga dos quadrinhos do Flash, né? Onde ele altera aquela coisa de sempre, né? Ele vai tentar salvar a mãe dele. A mãe dele altera as realidades e aí ele faz um reboot de um monte de coisa. Acho que teve até mais de uma versão do Flashpoint nos quadrinhos. Andaram refazendo ela mais recentemente, né? E tem uma animação. Se não me engano, tem uma animação que vale a pena procurar também. As animações ficaram devendo, né? Sim, usaram na série. Usaram na segunda Flash. Usaram na segunda temporada do Flash também. Ó, abriram a possibilidade de multiverso e aí estourou tudo. Mas eu acho que nessa segunda parte do DC Fandom eles vão falar mais das animações. Então, tem coisas legais pra falar. O que temos a próxima agora? E aí é Adão Negro, minha gente. Adão Negro, The Rock. Adão Negro. Ah, foi foda. Não teve nada, mas foi foda. Exatamente. Só a marca. Teve um arte de conceito, um teaser que é meio feito pelo Boss Logic lá. Boss Logic, agradecer o Boss Logic. E aí, é isso. Eles tinham o The Rock. Eles vão, vamos usar o The Rock. E usaram todo o carisma dele, ele falou bastante coisa. Ele falou bastante coisa, ele tá bem envolvido mesmo com o projeto, ele falou e tal. Então, acho que vai ser interessante. Daí vão introduzir a Sociedade da Justiça, o Gavião Negro, e aí a galera já caiu de pau na internet que queriam a Mulher Gavião, que eu acho que é muito mais legal também. Tem o Senhor Destino e a Ciclone. Então tem essa galera. Ah, e o Esmaga Átomos, que vai ser interpretado pelo Noah Centineo, que é o rapaz que está em todos os filmes da Netflix de comédia romântica. É o rapaz, sim, ele é a cota jovem. E os jovens gostam dele. Ah, eu vi. Ele é o crush das adolescentes. Tá, todas as séries da Netflix. Ele... Que tristeza, hein? Mas eu achei legal que ele falou, tipo, avisem aí os outros personagens que agora as escalas de poder vão ser mexidas no... E eu acho, então, que eles estão fazendo aquela... Eu acho que é um dedinho ali do James Gunn, talvez, de ajudar eles a montar um universo coeso, né? Porque antes era tipo assim, vamos fazer e vamos ver como é que a gente encaixa isso. E aí agora com isso eles estão tipo, tá, vamos aproveitar que tem o Adão Negro e vamos fazer ele começar a construir ele como uma ameaça. Ele vai ter um filme próprio, onde ele vai começar a ser construído como uma ameaça, ele vai ter o Shazam e de repente depois ele precisa da Liga da Justiça, da Sociedade da Justiça e tal. E aí realmente construir algo que seja coerente, né? Porque é o que tá faltando nesse momento. E um vilão bom, porque a gente tem o clássico problema de filme baseado em super-heróis, de quadrinhos, que é não ter vilão bom. A gente não tem vilão bom, tem só vilão meia boca, sempre. Mas o meu medo é que eles não usem ele como vilão. Mas eu acho que ele falou que ia ser mais anti-herói mesmo, né? Então, se ele... porque... Ele falou que ele tem uma coisa pra defender o povo dele, alguma coisa assim, ele falou. É, ele falou que era um personagem que era um escravizado, né? É. Contou um pouco fez o contexto histórico do personagem mesmo, né? Mas eu não sei, eu achei que eles iam fazer logo, eu acho que eles iam introduzir ele logo em Shazam 2, alguma coisa assim, mas pelo jeito não, né? Porque Shazam 2 ficou bem isolado de todos os outros filmes. E eu também, mas eu fico um pouco de medo, porque eles introduzem o filme do Adão Negro e aí já colocam um monte de outros personagens, que foi o que eles erraram em Liga da Justiça, que eles atropelaram um pouco, né? Uhum. Então, não sei. É. Vamos ver. Não sei, mas é The Rock, né? É The Rock. The Rock é ingresso garantido. Ele conseguiu separar a família em Velozes e Furiosos, ele vai separar a família da DC agora. Olha isso, vamos chamar o Vin Diesel. Não, o Vin Diesel é o Groot. Bah, é verdade, já né? Tem aí, ó. Já tem o Lee. Tem uma rixa aí, forte. Imagina se ele vai pro Guardiões da Galáxia agora. Nossa, isso é muito louco. O meu sonho dele, o projeto dele de vida é derrubar o Vin Diesel em qualquer universo. Caçar o Vin Diesel. A gente engata já o Shazam nessa história aí, porque não teve muita coisa? Acho que podemos. Teve um painelzinho de Aquaman bem fraquinho também, né? Teve nada de novo. Basicamente disseram que vai ter o 2 e que o James Wan garantiu que vai ser um filme um pouco mais sério, que vai dialogar com um pouco do que a gente vive no mundo atualmente. Então, vai ter coronavírus no filme? Não, o Aquaman foi tão galhafão e engraçado que acertou nisso, a meu ver, né? Exatamente, aí, mantém esse tom. Mudar o tom agora, não sei. Acho que não é... Vai mandar fazer aquela coisa sombria e tal, e daí vai ser irritante. E não é o personagem pra fazer isso, né? O Aquaman. Pois é. Ninguém leva a sério o primeiro filme. As pessoas estão indo de zoeira quase. Foi legal, foi tranquilo. Eu gostei demais do primeiro filme. Eu sei que é ruim, mas eu gostei. Tecnicamente, ele é impecável aquele filme, principalmente nas cenas de ação. Que outro filme de super-herói tem uma cena de ação tão boa que nem aquelas, com a câmera aberta e fazendo plano-sequência? Aquilo ali estragar isso aí agora. Mas, nossa, vai ter um 2, quem diria, né? Fez só $1 bilhão de dólares nas bilheterias. Fez mais que o Batman e que a Liga da Justiça, né? Aquaman. Velho. O laranja é o novo preto, né? Como é que dizem? Mas aí o Shazam, né? O Shazam falaram basicamente o título do novo filme, né? Fúria dos Deuses? Não, o teste dos... É o teste, teste dos deuses, alguma teste coisa assim. Teste dos deuses, Teste? Eu acho que em português teoria. É fúria. Fúria? É a fúria? Fúria, sim, fúria dos deuses. Furry of the Gods tá aqui no cartaz. Furry of the Gods. Foi uma menininha que desenhou, assim, a menininha que faz a personagem da Megan Good. Criança. Isso. Ela desenhou tudo, um desenho trimassa, assim, desde o fugaz. Daí ela mostrava o cartaz. Que ela desenhou. Eu gosto muito do Shazam e eu espero que ele não venha esse papo de deixar mais sério, porque o Shazam não merece ser sério. É, eu adorei Shazam também, são os maiores entusiastas do filme. Embora ele seja uma cópia escancarada de Homem-Aranha de Volta ao Lar, é tudo igual, é tudo igual. E não até o final... Não porque ele foi picado por aranha, ele não foi picado por aranha. Ah, tá, tudo bem. E aí até o final, a música com Ramones, no High School, cara, foi tudo muito parecido. Mas eu gostei igual, então pode fazer, mas não tem problema. Homem-Aranha não tem o Zachary Levi. Então. E teve eles fizeram uma piada genial ali, que é o fato de ter o Simba. Não sei se ele vai estar mesmo no filme ou não. E aí, porque sempre confundem que ele fez. Perguntaram se ele estava em Shazam, porque as pessoas confundem que ele fez um filme chamado Shazam em 1990, que na verdade é Kazan, e que não tem ele no filme. Mas sempre confundem que ele fez. E aí fica essa bagunça toda, assim, que ninguém sabe o que é o quê. E aí o Kazan, esse não. Vai lá. Hã? Vai lá. Não, é que eles falam do efeito Mandela, né? Porque no efeito Mandela, tu lembra de alguma coisa, e aí quando tu vai ver, a coisa é diferente daquilo que tu lembra. Então eles dizem que é o efeito Mandela que tu pulou pra outra dimensão. Porque numa outra... É um conceito difícil de explicar. Mas basicamente, tu tá aqui caminhando e tu atravessou uma outra dimensão, e nessa outra dimensão, alguma coisa irrelevante do teu passado é diferente do passado do resto do mundo. Então, por exemplo, as pessoas lembravam que o Curious George não tinha rabo, mas ele tinha. E aí, tipo, as pessoas falam, não, mas ele não tinha? Não, mas ele tinha? Não, ele sempre teve rabo. Não, mas ele não tinha? Daí chama de Mandela Effect. Então as pessoas acham que o Simba fez um filme chamado Shazam em 1990, mas o nome do filme é Kazan e não é com Simba. O Kazan é com o Will Smith, né? Não, também não. Não, é não. Não, a realidade do Robson é. Na minha realidade é. Desculpa a ignorância. É o Shaquille O'Neal. Ah, Shaquille O'Neal. É aquele meme que ele faz assim. É. Desculpa a ignorância, mas quem é o Simba, esse rapaz aí que apareceu? Lembra o herói de brinquedo com o Arnold Schwarzenegger? Sim. Ele é o cara dos Correios que tenta roubar o brinquedo do Arnold Schwarzenegger o filme inteiro. E aí no final ele vira o vilão, ele se veste de vilão. Mas o nome dele é esse? Sim, ele era um rapper, se eu não me engano. Ah. E aí o nome dele é Simba aí... Aí justifica o nome. Teve uma carreira na TV. Ele teve uma carreira na TV ali nos anos 90 e tal, e sumiu. Fala aí de novo, Bruna. Cortou. Eu queria deixar claro que o Herói de Brinquedo é um filme de Natal. Ah, sim. A Bruna é a maior entusiasta dos filmes de Natal. Maravilhoso filme de Natal, inclusive. Cara, e aí vamos para... O Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Outro game cabuloso aí, né? Achei incrível. Achei incrível esse videogame, esse game. É, pena que é só CGI, né? Eu pelo menos que acompanho mais, assim, direto o mercado de games, eu sempre gosto de ver o gameplay, porque o CGI, ele vai te apresentar uma coisa maravilhosa. Ele vai te vender o fruto da árvore do bem e do mal. Só que tu tem que ver o gameplay, porque se não tiver tu não vê o gameplay, tu não sabe o que que tu vai jogar. Só que eu achei legal o conceito, então o conceito tá explicado naquela CGI, né? Se tu vai jogar com os quatro personagens, depois eles explicaram, tu vai poder jogar online com quatro amigos, com três amigos, ou jogar sozinho e controlar os quatro personagens, e tu pode escolher o estilo de luta que tu acha mais interessante, se tu quer a Arlequina com um bastão de beisebol, se tu quer o cara que era o Smith, é o King Shark, se tu quiser o King Shark, se tu quiser o Boomerang, se tu quiser o... esqueci o nome do cara agora, o do tiro Deadshot. Se tu quiser o Deadshot, pode jogar com o Deadshot e ficar snipeando os inimigos, então isso vai ser interessante. E o conceito que já tinha sido mostrado no trailer, que eles vão ter que matar a Liga da Justiça, eu acho que é foda, porque tu pega a Rocksteady, que fez os jogos do Batman, tu enfrentou todos os heróis, os vilões icônicos do Batman, e agora, tipo, tá, agora tu vai enfrentar os heróis, tipo, isso é muito foda esse conceito, eu achei muito massa. É muito legal, principalmente com o Super-Homem aparecendo na frente desses quatro mequetrefes, né, que vão combinar, estala os dedos, o Superman mata esse cara. Mas e aí, todo mundo se perguntou a mesma coisa, mas como? Como? O que eles vão fazer? Aí no final tem até a assinatura do trailer, né? Que bate um bumerangue na cabeça do sim, Superman. Toca pro ladinho aqui. Mas, muito assim, bom, dá pra confiar na Rocksteady, tá? Eles são uma produtora extremamente competente. Fora quando eles usam veículos, que daí não ficou legal, mas fora isso, os caras... E o Injustice é de qual? Injustice é da empresa que faz Mortal Kombat. Ah, tá. Daí não é com eles, mas o Injustice aproveita alguma coisa, eu acho que do que eles produzem também, assim, questão de modelos e tal, mas em gameplay não. Mas eles são bem competentes, então... Eu fiquei, a única coisa que me deu o pé atrás é assim, tipo, você pode jogar com 4 amigos online, deu... cara, eu não sei se vai ser uma boa isso, sabe? Mas vamos ver. É que a Marvel tá fazendo algo igual agora, né? Vai lançar o Vingadores em setembro com a Square, que é um jogo que já tá meio, né? O pessoal tá meio assim, porque... Verdade seja dita, né? Aqueles gráficos da Square lá do Vingadores são horríveis. A direção de arte é bem ruim. A direção de arte eu não gostei também. Aqueles personagens tudo estranho, tudo umbrudo. Os gráficos em si são bons, a engine gráfica deles é muito boa, só que ela é aquela coisa assim, ela é extremamente bugada. E as pessoas estão vendo isso no beta agora, porque o beta tá mostrando que, tipo, cara, tá dando problema. O jogo tá lá pra lançar daqui a 2 meses, tá dando problema. Eu tenho uma amiga que tá testando o jogo, eu não posso falar muito sobre os detalhes, mas ela tá testando o jogo pronto, e ela disse assim, cara, é legal nas primeiras 2 horas e depois é um pé no saco o jogo, assim. Então, tipo, é meio problemático. Fora o fato daí, microtransação e não sei o que, mas nós estamos mudando de assunto, tem que focar. Então, né, nesse quesito, realmente a DC continua dando banho, né, porque a gente não tem um jogo decente aí da Marvel. Não tem. Só esse do Spider-Man no último, né? Spider-Man é muito bom. Mas é da Sony, é mais Sony. Exato. Marvel Studios. E aí a gente fecha então aí com chave de ouro, com o nosso The Batman, com participação do Robert Pattinson, o nosso Matt Reeves, nosso diretor, então, e aquele trailerzinho que já vazou antes do painel, né? Foi ali, um pouquinho. Ali. Faltou pouco. Eu me arrepiei demais. Fazia tempo que eu não me empolgava com um trailer, sabe? Tipo, eu não assisto mais essas coisas de... Eu dificilmente acompanho E3, dificilmente acompanho, porque eu não tenho mais aquele pique, assim, de eu assistir, vou me empolgar, mas esse trailer me empolgou mesmo, assim, eu fiquei impressionado, gostei do climão, adorei o que eles fizeram com o Riddler, que vai ser o Paul Dano, que é um puta ator, concorreu ao Oscar por Sangue Negro, de melhor Sangue ator. Sangue Negro, ele é incrível. Pegar a ideia do Riddler e vamos botar charada, no conceito realista. Charada. Eu esqueci charada. O nome, era. Mas botei uma charada e fazer ele num conceito sério, num ambiente dark, com toda essa repaginação do Batman. O Batman meio corvo, né? Parecia o corvo do Brandon Lee ali, com aqueles olhos pretão, assim, todo encurvado. Me lembrou aquelas HQs mais indies que eles faziam um tempo atrás, que eram os traços meio riscados, assim, que o Batman é todo torto, todo meio corcunda, assim. Sabe, tipo, eu gostava dessas aí, porque elas sempre pegavam os aspectos mais psicológicos da história, assim, foi do caralho esse trailer. Eu gostei bastante. Só a música mesmo. Eu gostei da música. Achei que lembrou o Come Together lá do Liga da Justiça e também no Batman vs Superman também tem uma música bem, não sei se é do David Bowie, Nirvana, alguma coisa assim. Mas essa música, ela casou bem com o clima ali do filme. E a gente vê bastante gente ali meio que pintado de coringa. A gente já vê isso, né? Não sei qual é que vai ser a dica dessa questão aí, ó. Temos mais um comentário do Alex Alencastro, nosso amigo aí, nosso Está no nosso grupo secreto aí do Facebook. Boa noite, amigos. Que foi esse treino do Batman? Sangue nos olhos, sangue nos olhos. Isso aí. Batman sem porrada fofa. Ah, foi louco aquela hora ali que... Foi louco, achei... ah. Ele, tu vê que ele surra o cara e os caras que estão ao redor ali ficam meio apavorados, assim, né? Nossa. E eu achei legal a agilidade que ele fez aquilo, né? Agilidade. É, muito, né? tri. E eu gostei que o Matthew Vaughn falou um pouquinho que não vai ser um filme de origem. Matt Reeves. Matt Reeves. Eu sempre confundo os dois. Matt Reeves vai ser um filme de origem, vai ser um filme no meio do caminho, assim. É, segundo então, ano, né? É, mas os vilões vão estar surgindo e ele vai estar começando a firmar o nome dele como Batman. Então é legal ver, assim, tipo, as pessoas meio que, tipo, tá, a coisa tá ferrando aqui, tá ligado? Tipo, interessante as coisas que ele comentou ali. E toda construção... E nosso amigo Robert Pattinson entregou, né? Entregando. Ele entregou muito no farol também, né? Ele tem filmes muito bons, assim, filmes mais deslocados. Mas é que todo mundo duvidou do cara e... Tá, foi assim com o Ben Affleck também, né? Também, é. Não dá pra saber... Primeira impressão é que fica, mas não dá mais agora, né? Não tem mais. Eu acho que o único que não teve feedback negativo foi o Christian Bale. Verdade. O próprio Michael Keaton, na época, teve o seu... Na época não chamavam de hate ainda. Mas teve, cara, porque ele era um ator muito baixo, né? Então, como é que ele vai ser o Batman, né? E tanto que vários enquadramentos e vários processos quando eles mostram o Batman no filme é de baixo pra cima, assim, né? O Matt Reeves falou naquela bate-papo ali que tava antes do trailer ali. Bate-papo. Eles estudaram o uniforme, a vestimenta do Batman pra ser uma coisa bem ágil, né? Vocês já tentaram fazer isso na época do Nolan lá, agora então elevaram o nível disso aí, né? O traje tinha que ser ágil e tinha que ser funcional. Então, quando a gente entra lá, e bem realista, pelo jeito, né? Porque quando entra o Batman na primeira cena ali, né, que tá o Gordon ali, é pra ver que ele usa uma bota, né? Não é uma bota. Um sapato especial, é uma bota normal, assim, né? Lembrou muito o visual do que o Rafael Grampá fez agora no Cavaleiro das Trevas novo, né? Que tem essas botas, tem esse visual com as antenas mais baixas, assim. Uhum. Cara, achei bem legal. Eles comentaram também que o Batmóvel, ele tá meio cruzão, assim, porque ele é meio que tipo, feito na... Tipo assim, tem que fazer um carro mais rápido e mais resistente e meio de qualquer jeito, assim. E aí ele diz assim, tem marca de... tem desgaste, sabe? Não é todo lisinho, limpinho, polidinho, bonitinho. É tudo todo meio fodido, assim, ele. Então, vai ser bem, bem cruzão, assim. Isso parece massa. É. Não apareceu o Alfred, né? Não. Então, que é o Andy Serkis. É o Andy Serkis, não apareceu. Ah, é verdade, o Andy Serkis. Apareceu o Gordon, Jeffrey White, a Selina Kyle, né, com a Zoe Kravitz, achei bem legal o visual também. Assim, cruzão também, tão cruzão quanto do Batman, né? Dá pra ver que era uma toca de lã que ela tava usando ali, né? Mas ficou com um formato bem legal, assim, acho que vai ficar bem bacana. Não. E aí ele já meio que deu um para de quieto nela ali, né? Ela já, já mostrou que é mais ágil que ela, assim, digamos. Ela, se ele tava começando, parece que ela é mais iniciante ainda, né? É bem isso, é que ela é uma ladra, né? Então ali eu acho que eles vão aproveitar isso aí e fazer uma coisa bem, bem assim mesmo. Mas fechou com chave de ouro, eu acho, ali, porque já tinha que acabar numa nota alta e construiu bem, assim, pra chegar nesse ponto e ó, tá aqui a nossa, pelo menos alguma coisa a gente tem pra mostrar pra vocês, ó, tá aqui. Não, é, ele falou que eles fizeram 25% do filme só, então, meu Deus. Pois é, cara, com 25% eles já mostraram isso, pô. Tá. E eu achei muito legal o logotipo e o jeito que eles finalizaram o trailer. Aí, diferente do que a Bruna comentou do Snyder Cut, né? Ali tu tinha acabamento, tanto na entrada da assinatura dos créditos da Warner, quanto na saída com o logotipo se formando, assim, muito o vermelho, né? Que eles tinham soltado umas fotos com vermelho, e agora eles mostraram o logo no vermelho, ficou bem legal, Gostei do, da estética. É. Já vou comprar essa camiseta, hein? Alguém perguntou aqui. Deixa eu só. Agora me perdi aqui qual foi o lance. Mauro Miller aqui, The Rock na DC. Ah, queria que tivesse algo de New Gods. No, novos deuses. Aí vai para uma vibe que a Marvel tá indo com. Ah, é, com os Eternos. Os Eternos, assim, vai para um lado mais de poder exacerbado, né? Eles vão deslocar esse The Batman, né? Não vai ter interferência com, entre aspas, DC Universe, né? Então vai ser um filme mais ou menos como foi o Coringa. E aí vai, acho que eles acertam nisso também. Até porque se eles vão colocar o Keaton e o Ben Affleck em outros filmes, acho que legal é a gente ter essa noção de que esse filme vai ser separado também. E assim como eu gostei demais quando... Que eles fizeram com o Coringa aqui, ó. Esse Coringa aqui não vai se relacionar com ninguém aqui. É, foi bacana isso aí. E bem o Matt Reeves falou também, né? Que vai ser um filme de detetive e é calcado na história mesmo, nada de superpoder, nada de interferência do universo DC, né? Meu Batman pé no chão, né? Coisa boa, né? É. O Alex comentou também, Batman ano 1, vamos pegar bem esses arcos aí. Com o longo dia das bruxas. A ideia é boa. É bacana. É isso, né, gente? Passamos o rodo aí em toda a programação que o DC Fandom fez e já estava algumas semanas, né, monopolizando o assunto na internet. Tava já dando uns spoilerzinhos aqui e ali. Mesmo hoje vazou uma foto ou outra ali das produções, né? Mas agora eles mostraram e eu acho que foi bem, assim, exceto pela parte que às vezes o cara tem que ficar fazendo F5 ali no site, eu acho que essa foi a parte ruim, assim. Mas uma coisa que eu acho que eu achei interessante é que, tipo assim, existe um fandom forte da DC. A Marvel, ela não tem um fandom, ela tem, ela pega muito público casual, apesar de ter seu naco de fãs, mas não são fãs assim, tipo, vou brigar pela empresa aqui, vou... É. Tá, os clientes quadrinhos sim, mas a DC parece que tem um fandom muito mais forte, mais identificável, então, tipo, eles meio que, parece que eles fizeram assim, não, nós vamos trazer esse fandom pro nosso lado agora aqui, e eu acho que a iniciativa foi genial, cara, porque eles mostrando as artes, trazendo a galera pra conversar com os ídolos deles, fazendo cosplay, trazendo as pessoas pra dentro da conversa, junto, tipo assim, tu tem um anúncio de Shazam, de alguma coisa assim, e tu tem do lado umas fanarts passando logo depois, e o cara conversando com um fã, e daqui a pouco tem outro anúncio interessante, e eles equilibraram bem pra que a gente não pudesse fazer aquilo que a gente queria fazer, que é focar, tá, eu quero só ver filme, só ver os anúncios de filme, aí nós ia sentar e ia fazer live só de filme, não, eles picotearam. Valorizaram. O que pra mim é um saco, né? Mas foi uma jogada inteligente da parte deles, assim. É, não, porque eles têm que oscilar os bons anúncios com as coisas mais ou menos pra manter, assim. Tu mantém a audiência aqui no alto e essa audiência vai baixar um pouquinho, mas ainda vai pegar o meu subproduto e aí depois vai subir de novo. Então vai... Valorizam bastante os fãs, né? Tanto que eles mostraram tipo, a tatuagem dos fãs, os cosplays dos fãs. Os fãs fizeram as perguntas, espero que sejam as perguntas dos fãs mesmo, né? Isso é bem tranquilo fazer. E eu acho que essa diferença entre fãs de Marvel, fãs da DC, ela se toca muito nessa questão de que os fãs da DC querem dar uma resposta ao que a Marvel já fez no cinema. E aí parece que isso fica muito mais latente, né? Não precisa, né? Não, claro que não. É saber utilizar, né? É saber utilizar a ideia, né? Tipo, exato. O marketing fez isso muito bem, né? Mas, tipo, claro, não tem porquê, né? É uma besteira ficar brigando por causa disso. Mas as pessoas têm essa necessidade e a empresa viu isso e decidiu, tá, então vamos trazer eles pra gente aqui e ganhou, porque ganhou essa. Não é uma briga, não é uma batalha, mas ganhou essa confiança deles, né? e trouxe um conteúdo muito bom, trouxe algum, mesmo não tendo nada para mostrar, mas trouxe novidades para as pessoas, assim, em primeira mão, e conseguiu fazer um evento de bastante sucesso, como tu disse, né? Monopolizou a semana inteira as notícias, e hoje não se falou de outra coisa. Tanto é que tu não vê a Disney falando nada essa semana por conta disso, né? Guardaram todos os anúncios na manga. Exatamente, exatamente. O pessoal do canal Tudibão comentando de novo, e fazer o que se a DC é melhor que a Marvel, aí, ó, pra dar uma apimentada no debate aí. Em algumas coisas, né, mesmo. Mas aí, tem uma treta aí com agora fiquei pensando em Marvel, DC, se a Marvel tinha feito alguma coisa parecida com esse The Batman, e fez. Demolidor da Netflix tem uma linha tênue. É, verdade. Não compara. Não digo nas cenas tipo, de violência que o Matt Murdock também tinha cenas de luta. A temática, eu acho, não, né? Não, temática, não, né? Não. Porque os produtos são bem diferentes, sim, né? Sim. Não, é que Demolidor. A questão da luta, quer dizer. Eu gostei. Não, sim, eu entendi o que tu quiser. Mas eu acho ali que foi uma tentativa que a Marvel disse: não, a gente não pode caminhar por esse caminho, não faz sentido a gente ir pra cá. E tá certo, não tem mesmo que ir, né? Faz o teu aí, a gente faz o nosso aqui, vambora, né? Cada um faz o seu produto e cada um dos produtos. E é bom porque a gente tem uma diversidade de mercado, né? Tu não vai só consumir o mesmo tipo de coisa toda vez que for ver um filme de super-herói. Ok que a DC erra bem mais do que a Marvel em 80% dos casos, mas pelo menos tu tem algo que tu sabe, ó, vou ter uma experiência diferente assistindo um filme da DC. Vai ser um pouco constrangedor às vezes, paciência, mas às vezes vai ser bom. mas é isso, a gente não quer ficar sempre vendo as mesmas coisas que chega o momento da estafa, né? Não dá mais daí. Já chegou em algumas vezes, né? Já chegou em algumas vezes. Isso. Só espero que a DC não chegue ao nível de fazer, tipo, um justiceiro que trai o melhor amigo com a mulher dele, uma coisa assim. Mas a DC... da série do justiceiro. A DC, ela acertou demais nesse evento, nessa época de pandemia, porque a Marvel era que monopolizava até mesmo essas questões de eventos. Tinha lá a D23, a exposição da Disney, sabe? Mesmo as Comic-Cons, eles sempre ganhavam, entre aspas, o debate todo, porque eles conseguiam encantar mais do que a DC. E a DC, não, cara, o que eles fizeram hoje foi uma Comic Con da DC com o melhor do que as pessoas querem ver, de uma forma que ficou democrática, todo mundo viu, eles adaptaram em vários idiomas, trouxeram pessoas de vários países, apresentadores de vários países, então foi incrível o que eles fizeram hoje, foi incrível. Uhum. Ó, o pessoal do Tudo de Bom é DC Nauta mesmo, ó. DC é onde? Desconheço. legal. Acho que a maior cagada assim mesmo foi, tipo assim, tu tem uma plataforma que é, eu não sei por que eles optaram por fazer nesse player deles, porque tu tem o YouTube, que é uma plataforma que te dá todas as ferramentas. Aqui, ó. Tá. Mas pode fazer, pode. Ah, a Twitch é da Amazon, né? É da Amazon, é. Bom, mas enfim, a Sony fez com a Twitch também, então não vejo por que não. Fez com a Twitch, fez com o YouTube. Foi a maior streaming da história do YouTube, o lançamento do PlayStation 5. Por que que a DC não podia fazer o mesmo, sabe? Porque daí tu evita a dor de cabeça de ter que ficar, poxa, daí cai, fica esperando, aí o pessoal que tá transmitindo, eu vi o Omelete, por exemplo, assistindo, e daqui a pouco caiu e eles ficaram sem nada pra mostrar, tá ligado? Óbvio, eles tinham 5 pessoas pra comentar, mas aí fica aquela coisa, tipo, tá, eu quero mostrar, tá ligado? Deixa eu mostrar aí, não tem como mostrar porque... Não, vamos por um player próprio. Não entendi o porquê, não entendi essa decisão. E mesmo a própria Warner e a Disney já fizeram lançamentos em de trailers, né? Em não sei como é que chama, em plataformas, tipo a Twitch, onde eles faziam o gameplay, e lá no gameplay dentro tinha um cinema, e lá eles mostravam no Fortnite, principalmente. Fortnite, isso, né? Então eles fizeram duas vezes isso já, né? Eu acredito que eles tenham feito isso já para o próximo ter números para poder melhorar isso, né? Então eles vão querem ter, eles assinaram que eles vão usar sempre a deles, né? Detalhe, tudo hoje é informação. Olha quantos leads eles já não devem ter gerados de logins das pessoas que fizeram no mundo inteiro, ou seja. Temos um e-mail de gente do planeta inteiro aqui, né? É que a gente eles podem fazer um teste para alguma coisa também. Pode ser. É experimental, né? Porque aquela coisa assim, a Warner a gente sabe, a HBO a gente sabe que consertar o server pra receber muita gente, eles não são bons em fazer, né? HBO. Quando teve os lances lá do Game of Thrones, era uma tristeza conseguir conectar. E era pago ainda, né? Tipo, esse aqui era de graça ainda, mas era triste. Temos mais um comentário do canal Tudibão. Estamos vendo o início de uma nova era, eventos online, de se dançando o evento próprio que ela pode trazer todos os anos. Olha o alcance desse evento, eu acho que é uma nova era, e eu acho que os próximos eventos grandes, como Comic Con, CCXP, muito provavelmente vão ter algum tipo de evento híbrido com isso, presencial, mas com que a possibilidade de que as pessoas, de repente, possam pagar uma taxa menor e ver de casa alguns painéis, via streaming, eu acho que tá caminhando para esse lado, assim, de fazer parte virtual, parte presencial. Tu tem o Artist Alley que não tem como ser virtual, até tem, mas fica chato, né? E aí tu faz os painéis com que as pessoas possam assistir, e aí tu evita que as pessoas fiquem sofrendo nas filas, né? Então, olha, é um novo momento mesmo. Tomara que seja anual. Eu acho que sim. Seria interessante. Melhora de graça que ele completa. É isso aí. Eu acho que tudo se caminha para um novo momento aí. E afinal, o que a pandemia nos trouxe isso, né? Porque quantas ferramentas que a gente está usando agora que a gente não usava e podia usar toda hora, né? Quantas reuniões que a gente podia ter feito e resolvido em pouco tempo, e hoje a gente consegue, né? Porque a gente foi meio que obrigado a usar. É verdade. Não, a gente foi obrigado. Totalmente obrigado, né? É isso, afinal, né, gente? Flop ou top? É isso. Flop ou top aí já, porque a gente botou nesse boa, né? Acho que foi boa, top. Bem lembrado. Acho que foi top. Eu vou falar top também, foi top. Foi top. Com todos os problemas de anúncios sem interesse, que não era interessante e tal, eu acho que a ideia funcionou. Parabéns. Interessante não era para nós, no caso, né? Mas para algumas pessoas se acharam interessante. Tem gente, sempre tem alguém para gostar. Claro. Eu até gostei das mostrando as tatuagens das pessoas. Cosplay ali, pô, legal. Cosplay, legal. Acho que legal. Tanto que eu botei aqui minha camisa para homenagear aí a galera. Isso aí. Então foi top. É isso, galera. Foi top. Aí, ó. Aí, mais um, ó, pra fechar. Tem mais uma perguntinha aqui. E foi top. Ó, tem uma aqui também. O Igor perguntou: estamos perto do crepúsculo da Marvel? Olha aí. A Marvel agora caminha pra séries no Disney Plus, né? Então, talvez. Eu tô muito empolgado com o que eles vão fazer com WandaVision. Espero não quebrar a cara, né? Mas eu acho que eles vão para um... Minhas empolgações. Estou muito empolgada para Novos Mutantes, para WandaVision. Continuo. Quero assistir. Então tá, Robson. Mantenho minha posição, Bruna. Não vem. É bonito acreditar. É bonito. É algo que a Mulher Maravilha nos ensina nos filmes. Eu fico assim na questão dos filmes mesmo, sabe? Tipo, tá, ok, eles não vão parar de mandar porque é uma tetinha que eles não querem parar de mamar, né? Mas até que ponto vai acontecer esse ponto, assim, tipo, as pessoas... Tá, mas é que eu já vi até a Guerra Infinita. O que eu vou ter pra descobrir agora? O que vai ser maior do que o fim do universo? E aí, aí que as pessoas vão começar a ficar meio tipo... E talvez seja a hora da DC aproveitar esse vácuo e tentar preencher, né? Tipo, ó... Vamos ver. Não sei, não faço ideia. The Batman tá aí pra alcançar outros segmentos. Tipo, agora que a gente já viu o que a Marvel consegue fazer, agora vamos ver o que a DC vai conseguir fazer. Daí, tipo, eles têm o Darkseid, eles têm Batman, eles têm o Shazam com Adão Negro. São três vias completamente diferentes e eu acho que não vão finalizar num só. Tipo, ah, vai ter o Darkseid, beleza, mas tem o Adão Negro. Ele não tem Adão Negro, mas tem, sei lá, outra coisa aqui. Então, tá mais disperso, assim, mais difícil de ter um fechamento final mesmo, né? Mas vamos ver. O que vai ter de luta destruindo a cidade aí na DC não vai ser pouco. É, verdade. E olha aí, Bruna, temos mais um aí no time Novos Mutantes aí. O nosso amigo Alex. Ah, gente! Galera, fechamos então nossa live? É isso? A Georgina também disse, a Georgina também disse Team Novos Mutantes aqui. Olha aí, já... Robson... Robson levantou a hashtag. X aqui, ó, X. X da Mulher Maravilha e o X dos Novos Mutantes aqui. E uma cada forma, João. Tudo é verdade, é todos eles. Todos é eles. Todo. Fica super original. De minha então, parte, é isso aí, gente. Tamo junto. Valeu, Alex. Valeu, boa canal Tudão. Valeu, Bruna. Valeu, Misael. Valeu, Dé. Voltamos valeu. Num próximo crossover. Valeu, DC. Valeu, depois DC. Vou fazer uma live de Novos Mutantes aí, ó. Olha aí, ó. Temos um parabéns aí. E vamos ter uma live no PopFan aí, pra quem quiser ver. Vamos debater outras coisas aí. Divulgaremos nossas redes. Boa noite. Falou, galera. Vigila. Um abraço. Não para. Falou. Até mais. Você escutou Sala de Vigilância. A vigília não para.